Echo Lima, Papa Kilo, the wind is variable with 03 knots, cleared for takeoff from 17. Rio 5973, decolo 02, controle 120, decima 8, bom voo, bom dia. Decolo 02, controle 120, decimal 8, bom voo. Para curso, Bravo, Bravo. Família Bravo, pouso por quanto risco, vento variável com 3 nós, reporte solo controlado. Reporte para o Bravo. Eu 5973, contato radar, via saída Puca, suba para amigo de voo 330. Via Puca 330, Papa Tango, Lima, Papa Kilo, Red Contact, Quality Over Level 340, via São Juan de Bar. Bom dia. O 2783, o vento variável com 03 nós, autorizado a decolar, pista no zero. Autorizado a decolar de 2783 azul. Decolo 05, controle 120, decimal 8, convoi, bom dia. 208, obrigado, teu retorno. 2783. Passa 597, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 228, 260, obrigado, bom dia. Bom dia. Oceana 63-12, desça para 4 mil pés. O ajuste no 015. Olhe, muito bom dia, Azul 2783, cruza 2 mil. Azul 2783, contato radar, via saída Arbor 1, suba para nível de voo 160. Via para 160 na Arbor 1, 2783. Ciente, o Mike Vitor Alfa. Serra Bravo, Juliette Papai, uma pessoa autorizada. Via o Whisky 33 da Telecita, pode direto, nível 170. vira ponte, curva esquerda após a decolagem. Transponder 5-1, 1-1, controle 120, decimal 8. Semana nível aula 7-0. 2-7-9-6, chama para puxa só, né? Na M3-1-2, texto em restrição para 2 mil pés, o ajuste permanece autorizado, afinal ele é acesso e responsabilizado. 2 mil pés, restrição 0, controle da LR, isso aí, posiciona a M3-1-2. Voe direto a alerta. Direto Elefa, 2783. O 5973, chame o centro Recife, frequência 126.85. Alterne 125 decimal 45. Bom dia. Boa Red Lima, tu tá aqui, não? Lima, vai pra filha, está de baixo. Papá Romeu, acho que é maquiante, mantendo condições visuais, na produção farol de Itapuã, reporte para descer. Oscar Maquian, que sente, efetuou o plano de voo completo? Quem confirma? Sim, plano de voo visual cancelado ao 1-1-1-0, suba para 2 mil pés na proa de Duna, para o final de LS X-Way da pista 1-0. Papatango, Lima, Papaquilo, Fly Red, Vitória. Oceano LA312, complete final LS X-Way, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295, torre, Salvador, Oceano LA312, aproximação final LS X-Way, 110. Bom dia, Oceano LA312, altímetro 0, 15, 1015. O vento variável com 03 nós, pouso autorizado, pistão no 0. 7 no 05, pouso autorizado, pista no 0, Oceano 63 no 2. Início 09970, mantenha o ponto de espera. S304, acione identificação, via chegada BOF, desça para 4.000 pés. O ajuste no 095. Oi, Oscar Maquinha, que confirma a sua velocidade indicada. Sim, tem condições de manter até passar a marca do estado? Bom dia, Guardião 06, prossiga. Porte pronto para decolagem, vai prosseguir na coluna direita, corredor axé. O altímetro no 0, no 5. Porte no ponto de espera para a decolagem, Guardião 06. O 970 autorizado a linhar e manter, pista no 0. Pela R6312, solo 16 à direita, na Fox, solo 21, decimal 9, bom dia. Direita, Fox, 219. Xanema 312, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 002. Bom dia, quero uma informação índia, confirme informação índia, confirme que aprovado 360, copia? 095 autorizado com finish, viada do ponto de voo, nível 360. Subida agora, ONU, transição Alefa, curva direita após a decolagem. A sala transponda 5120, controle 120, décima 8. Aqui Confirmando a visão do plano 095, após a Alfa Nítico, interceptor pelo 21. Correto, Guana 095, chama para pushback a sala. Qual o gate? 5-7. Ciente, Mike, Vitor Alfa. Decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 208, obrigado. Salvador, muito bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, contato radar via saída Momo, suba para nível de voo 340. 340, poderia voar a bomba da presente, Sideral? Realizado, direto Momo, Sideral 9970. Bom, Sideral, obrigado. Da presente, chama o controle 1208, tem um bom voo, até o regresso. 1208, grato, até a volta. Controle Salvador, muito bom dia, o Guardião 06. Guardião 06, bom dia, modificação de slide no meu péssimo corredor Axé. É, controle, o Guardião 06 está autorizado, precisando manter 500 pés em patrulhamento. Autorizado. Mantenha 500 pés, o Guardião 06. Meia. Guardião 06, prosseguindo. O 06 está aqui mantendo 4 milhas do aeródromo. Está próximo aqui a final da 190, um circuito de manhã. E tentando manter aqui por uns 5 minutos para o cruzamento, se for possível. Guardião 06, inicialmente mantém o setor. Aguarde para o cruzamento da final da 190. A gente tensiona o limite até a paralela, se possível, se escuta permanente qualquer coisa em casa. Gente, aguarde a passagem do Serraquilo 76, está agora a 3 milhas para a posição do Zimbra. Tem 71 aqui no litoral, afastado da final da 1-0, Guarinha 06. Papa Romeo, Oscar Maquian, que completa o sinal LF, sua chame a torre, frequência 118, decimal 95. 2-0, boa. Direita, corredor Axé, mantendo 1 no meu pés até o farol da barra. A Sana transponda 5-1, 1-5, controle 120, decimal 8. Mike Yank, altímetro 1-0 no 5, reporte iniciando a arremetida. 1-0 no 5, fogueiro. Depois cancelamento para a pouso 9-7. Gente, nós estamos reportados, eu sou o Oscar Mike Yank. Estamos apenas um tráfego à direita, um guardião da Polícia Militar, estamos tendo 500 pés. E após curva à esquerda, reporte ingressando no final da 9-7 para a pouso. Aí está, para obter separação na final, com Serra Quilo 7.6 com velocidade bastante reduzida. Sonacha, me táxi. Que agora a chocota está tão muito bela. A notificação das 10:10, DLA para os olhos. Ok. 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 126 alterna 125 decimal 45. Será o nosso nosso terceiro. Bom dia. Esquerda está livre, reporte. Na curva final para o pouso 97. Fala na curva, fala. Aguarde para o cruzamento. Após a passagem do Airbus 320, está a 2 minutos para a posição do UNA, será autorizado. Bem, autorizado, eu prossigo só até o limite da paralela por 5 segundos e retorno para o litoral. Autorizado, o Guardião 06. Bem, obrigado. Até a paralela, o limite e retorno para o litoral, Guardião passar de tráfego. Pessoas aguardam a autonomia? A gente está indo a Bravo para o acionamento, chame 18 General no 0 no 5. Pela base, pela direita, baixar travado para o nosso acionamento. Tráfego avistado, Oscar Mike Yank, pouso autorizado, pista 1-7, vento variável com 0,3 nós, reporte solo controlado. Aqui é a preparação, vou atrás. Dia Bravo, a torre, prossiga, bom dia. Sonar, também Dia Bravo, chame pronto para a decolagem. Guardião 06, copiado. Decolagem a critério, o vento de aeródromo variável com 3 nós, reporte fora do solo. 299, formação Índia, guarda da cota de preparação, voo 1 no trânsito automático. Livre. Sim, Moscou Mike 500, a gente utiliza o ultrapasse da taxi Oscar, às vezes o tráfego se encontra na Oscar. Após a da passagem, é o mesmo, vai ingressar na pista e prosseguirá o parte 4 após. Azul 279, ataque autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 3, parte 1, parte 3 em Índia. Próximo ao ponto de espera, chama em torre 1, no 8395, altímetro no 0, ponto 5. Eu bravo, decola os 28, confirmando pro Whisky. Whisky é a tenha 510, informo outro helicóptero, aproximadamente também 510, próximo a CA. Então, vai manter o setor Whisky ou vai ser necessário cruzar a final do 0, informo o tráfego R2 da Tanja, próximo ao marcador externo. Tango de Bravo. 208, Bravo. Torre Tan 3308, bom dia. Dia seria o Tan 3304? Afirmativo, 3304. Meu, Tango de Bravo, motores constrangidos, aqui a gente fez. Confirma o local do sobrevoo. Bahia Todos Santos, Bravo. Gente, copiado. Que após o ingresso do tráfego, a autoridade prosseguir até o PAT 4 via Oscar, ali frequência mundial. Agora 06, prosseguir. Após a passagem do tráfego, a gente vai prosseguir até o ponto da paralela em seguida, só se encontrou a nossa BR, sem sentir em Guardião 06, após a passagem do Airbus 320, autorizado o cruzamento. Mantenha-se a 500 pés na escuta do controle. Bônus 095, limite de decatoramento, champarei o site. Autorizado de mandar, Azul 4299, transporte. Azul 4299, autorizado para Campinas, via rota do plano de voo, nível 320. Subida São Vuno, transição ótima, curva à direita após a decolagem. 5124, transponder, 1208, controle. Sou Juliette Romeu, mantenha a posição. Correto, 4299, chamada pushback e acionamento. Juliette Romeu, atento à esteira do Airbus da TAM. O vento é 070 graus com 08 nós, autorizado a decolar, pistão no 7. Torre Salvador, Azul 2796, ponto 7. Azul 2796, autorizado a alinhar e manter, pistão no 0. Alinhar e manter. Solos 32, à direita na Fox Solon 21, decimal 9, bom dia. Direita 219, daqui a pouco. Primeira nave chama a torre. Oscar Golf Sierra. Sierra autorizado o táxi, reporte na Papá para o cruzamento no 7. Táxi da Alfa, chamamento da Juliette. É, aqui tá Mídia Bravo. Centro total de voo, tá Mídia Bravo. Aqui não atrasa, vai passar no setor, frequência livre. Juliette Romeu, Decolos 3-2, chama o controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. Alô! Muito bom dia, de Papa Romeu, Alfa, Juliette Romeu. Papa Romeu, Alfa, Juliette Romeu, mantém os controles visuais, o nome 10, no corredor Axé. Alfa, Juliette Romeu. Mantenha nível de voo 085. Alfa Juliette Romeu. Decolos 3-4, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom dia, até a próxima. 3-3-0-4, observando o bonde da Gol, entre aspas, Juliette, pro portal 62. Zul 2796, contato radar, veia, saída Conde, suba para nível de voo 170. Sobe 170, saída Conde, 2796. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. Eu mantenho no zero. Vento 060 graus com 059, autorizado a decolar, pista no zero. Autorizado a decolar, então, 0109. E agora a 4, eu acho que você subir a Momo, Cogno, pós direto para a Guaixa 4. Ronda 095, decolado 238, chame agora o controle em 120, decimal 80. 2080, boa, só. 095 da Gol, decola, Arbo 1. Ronda 095, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, autorizado direto Elefa. Elefa 360, 1095, Gol. Romeu, Alfa Juliette, Romeu, quando possível, informe seu estimado de pouso. Uno 4, Uno 9, copiado, Alfa Juliette, Romeu. 79, eu tenho nível 320, aguarde coordenação 340. 79 Guarulhos aprovado, então nível 320, via 310, até Taubaté, Tango Bravo S, propósito Home Rota. Decolada 10, curva à direita, saída Tango 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar 1, Tango 1, após Leda e após Motiva. Aciona 5132, controle 120, decimal 8. 999, Lulu Tech, to hold point 110, via taxiway India and Alpha. Taxi tower 118.95, on inside 1015. Have a nice flight. Fortuna 9 at 1 at 47, contact Salvador Approach 1200, Salvador Approach 1200, thank you. Salvador Departure, good morning, Salvador Approach 1200, pass 1200 feet, Salvador Departure. Azul 42999, Noelia Santa com departure, Flamengo Flávio 320, vai ação voo 1. Vai ação voo 1, climb to 320, 42299. Tupã 3179, para o Sac. Está com 180, bom de 3 horas e 50 galeão. Quanto? 180, 180. Virado à direita, de Índia Alfa, até o ponto 0, fecha no 0. Torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 5, tem um bom voo. No 0, no 5, obrigado, bom trabalho. Acho que a Golf Sierra decolado aos 49, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, acho que a Golf Sierra. Controle Salvador, Papa Tango, Oscar, Golf Sierra. Oscar, Golf Sierra, contato radar na decolagem, sub e manter nível 100 via saída média. Sobe, manter nível de voo 100 via saída Momo, Oscar, Golf Sierra. Dia 3179, ponto 090, pronto. 3179, Alema, para Recife, eu tenho 350, aceita? Afirmativo, claro. Canal 312, Recife aprovado 350, via Pêsulo 17, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju, aciona 5152, controle 120, decimal 8. Afirmativo, todos autorizados, decola da 10, com primeira curva esquerda, na saída Puca, Jamo, Aracaju. Aerovia vai ser 3127, 152 no transponde, controle hoje 1208, canela 6312. Correto, acionamento 312, no portão 02, chame pronto, que vai funcionar mesmo. Portarado, obrigado. Sete-nove, decolagem autorizada, pistão zero, vento zero, 90 graus. Azul 2796, 5 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, submante ao nível 1970, chama agora o controle Aracaju na frequência no 0, decimal 3. Aracaju 03, Conde 106. Sete, Conde 106. Controle 7, mantém a escuta do controle. Guardião 06, só emitendo sobrevoo na região do Lobato. É, eu não entendi nada, tinha muito ruído aí de fundo. Controle 7, só emitendo sobrevoo na região do Lobato. Decolado 5-4, chama o controle 208, é uma boa viagem. 208, 317, obrigado, bom dia. Luiz Salvador, bom dia, até a 3179. E mantém nível 900. Oscar Golf Serra, assim, sube e mantém nível 100, Oscar Golf Serra. Ah, vem ser cortada. Então vai acender o nível de voo 100, Oscar Golf Serra. Bom dia, TAM 3179. TAM 3179, contato radar na decolagem, tudo mantém nível de voo 320 via saída Sanvo 1. Via saída Sanvo 1, tem chance de voar móvel ou não? TAM 3179, mantém o perfil da saída, tem os tráfegos também na saída. Mantém a Sanvo 1. Sem problema, mantém o perfil da saída, 3179. Tango India Bravo. 312, central. Linha 050, ajuste altímetro 10015.